Freestyle limpo versus sujo, quem? É o mesmo. Atiro pra errar, balando rimo pra errar. Fala, tô acostumado a acertar até no meu zoom. Confia na reza e aposta, acelera e aproveita a pista. Que pra nós ela tá disposta, enquanto pra eles ela despista. Eu tô falando da vitória, não. Tô falando é da conquista. É que eu abro pernas e portas e nem tenho a chave mista. É que eu vim daqui onde a realidade muda a cada rua. E eu só quero mudar a minha e não tô nem aí pra tua. Se tu acha que rap é produto, como passa a visão, só pensa na venda. As coisas mudaram quando eu entendi que além de lindo eu sou lenda. Cara fechado, não ando rindo, pelo menos até mudar minha renda. Não vou deixar que saber o que eu tô fazendo até comprar pro meu pai a fazenda. Olha o milênio vindo a mais de 100. Vroom. Passei, cê nem viu, destino é passar São Sebastião e dar um rolê de bike pela beira rio. Mirei de um lado e joguei do outro. É clichê, mas ninguém previu. É tipo um exército, pra alguns não faz sentido, já pra outro serviu. Só precisei de um pé, de quem não me deu ouvido. Só precisei de uma chance e mostrei porque eu tô vivo. Me critique, me copia, eu nem fico ofendido. Então toma mais uma dessas pra tu me ouvir escondido, porra. Corro pelo certo, não fez que é errado. Nessa madrugada fui meu próprio enredo. Sigo um só caminho, é meu itinerário. Já ganhei respeito por respeito. Já fiz inimigo, nego, por amor. Já fiz coisas inimagináveis. Sigo nessas ruas, eu sigo sozinho. Só sabem meu vulgo, mas não me conhece. Neurose em casa, meio tipiraque. Quando o milênio me chamou pra track. Essa batalha é uma luta, filha da puta, não pega meu cinturão. Fiz o meu nome na rua, dentro do estúdio, na roda cultural. Que esse moleque cultua, ua, como se fosse religião. Nessa vivência maldita, nossa escrita é meditação. Eu tô na missão, na função, ninguém vai me parar. Não vou moscar no mundão, fica andado, eu dará. Um oi no peixe, um na onça, um no lobo guará. Um oi no peixe, um na onça, um no... É o BP e o PDM, então bota a cara. Se é 80 BPM, me sinto em casa. Se na quina é VPM, mete o pé neguinho. Passou das 12 e ninguém viu, nem sabe de nada. Fui, porra.